falei mais de mil vezes, hein? Eu já te falei mais de mil vezes. Fazendo mil coisas, sou feito de mil coisas. Disse mais de mil frases pra mais de mil pessoas. Passei por mil lugares, por terra e pelos ares. Lá do céu vendo os mares, bem longe dos males. Enfim, são mil detalhes, aposto mil pra que eu fale. Fique sozinho ou encalhe, ou que alguém me metralhe. Com mais de mil balas, histórias de mil folhas. Mil trutas, mil tretas, menos de mil escolhas. Pra explicar os fatos, eu digo mil fitas. Já acendi mil velas de mil tipos, errei mil vezes aflitas. Os mano dando um grau na mil cilindradas. Já deram mais de mil fugas pra não ser pego no flagra. A pessoa quer ficar magra, só come mil calorias, enquanto milhares não comem nem 10 por dia. Essa imagem vale mais de mil palavras. Museu no Louvre, mineradora e lavras. Mil e uma noites pensando só no que nos trava. Não é pra pensar só na perda, mas só querem me explorar que nem otário ou idiota. Me transformar em três zeros à esquerda. Mil ao contrário, um CNPJ. Essa ideia é de mil. Essa ideia de mil.